Cheldre, vem aqui. Bota casaco. Johan, quanto... Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Apanha casaco! Parado! Kung Fu está em tudo o que fazemos, Cheldre. Está na forma de botar casaco. De tirar casaco. Porque tudo é Kung Fu. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his hands, that's his keys to that fly again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com o cara que não é filho do Will Smith, mas bota casaca e vira casaca, Breno. Opa, tudo bem? É isso, estamos aqui então, estamos aqui com o nosso amigo, aquele tá com a camisa do avesso, porque daí depois que ele desvirar, ele vai ser um vira-casaco, né? É o Maurício. E aí, pessoal, e também estamos aqui na presença com aquele que não vira homem, mas vira lobisomem, o Magari. Meu Deus, caramba. E aí, Magari? Roubaram minha frase, eu ia falar vira. Mas você é puro. Vira casaca, bota casaca, vira casaca, bota casaca. Eu imaginei que pelo menos os dois aquele que roubou a minha apresentação, aquele que virou casaca e roubou minha apresentação, o Eric. Esse aí é do Karate Kid, né? Exatamente. Ou o Vic Casaca. Muito bem, e depois de tantas pessoas falando sobre virar casaca aí, ficou claro qual que é o tema, né? E depois de ver também o título do programa, vitrine e tal. Você que apresentou o Breno, já que ele falou sobre o banho aí, você devia falar que ele vira a cueca do avesso pra falar que tá limpo e usar mais uma semana. Ah, sim, isso aí é uma maneira de. É uma maneira de usar duas vezes, né? De seguir, né? O Breno tava falando antes do programa começar que ele tava tomando banho e tal, que era o dia da semana que ele tomava banho, mas um colega meu fala que a cueca tem quatro lados. Sim. Que é frente, certeza. Trás, pelo avesso na frente, pelo avesso de trás. Mas ok. E depois ela sai andando sozinha, né? Também. Exatamente. Mas o tema hoje do programa são personagens vira-casaca, né? Que personagens que eram... A gente vai fazer um dossiê homem-hídrico. O Homem-Areia, teoricamente, não pode tomar banho, né? Depois do... Não. Enfim. Na primeira vez que tomou, a gente vai ver o que aconteceu. Exatamente. Falaremos de vilões que viraram heróis, né? Pelo menos por um tempo aí. Magaren falou isso, eu imaginei o Homem-Areia gravando um vídeo no YouTube falando: fui tomar banho e olha no que deu. Então, vamos lá. Então, pra começar, eu acho que um dos personagens mais antigos, assim, que eu lembro de ter começado como vilão e atrapalhado o Homem-Aranha um pouco, e depois ele acabou se tornando um herói, né? Ou mais ou menos um herói, foi o Gatuno, né? Que tá ganhando, ganhou uma minissérie recentemente também aí, ligada a Clone Conspiracy e tal, mas isso é bem anterior a essa minissérie, né? Ele era... Você tá dizendo que essas histórias não são originais? Meu Deus! Ele começou como um vilão do Homem-Aranha, né, basicamente, um ladrão de... Ah, na verdade ele era ladrão. Ele começou sendo um ladrão, não é vilão, assim... É, não, era um ladrão... Não era matar o Aranha. Ele era ladrão. Com aparatos tecnológicos, basicamente. Sim. Aí depois que o Aranha salvou ele algumas vezes, ele impediu, deixou ele embora, e ele acabou indo pro lado do... Ah, tá, eu vou... Ele começa fazendo favores, né, pro Aranha, assim, né, tipo, ele não tá bem como um herói ou coisa do tipo, mas é já na fase do McFarlane ali, né? Muito antes. Primeira vez foi quando o Peter é idiota, porque tem que ser muito idiota pra isso, e revelar a identidade publicamente. Ah, né? Verdade. Que ele mesmo fala, né? Ele fala, eu vou morrer, então dane-se, eu sou Homem-Aranha. Aí Verdade. Mas ele pede e depois pediu pra ele revelar a identidade? Não, isso aí é coisa de retardado. Ah, tá. Essa que você tá falando é qual, Magaré, de que época, mais ou menos? Só pra contextualizar. Então, é lá nos anos 70. Era aquela festa lá que ele tava com a Gwen, o Capitão Stacy. Aí depois ele se arrepende. Meu Deus, que besteira que eu fiz. Só um idiota acharia uma boa ideia eu revelar minha identidade. Aí... É, pelo menos era só pra turma da festa, não era pro mundo inteiro, né? Mas, ah, ok. Aí, o... aí depois, aí depois ele pede pro... Ele pede pro Gatuno, assim, vamos pegar uma peça no pessoal ali, se disfarça de aranha, aparece lá e fala, ai, eu sou aranha, esse cara não é, não sei o quê. E depois devolve a roupa lá, no arma... lá em cima do telhado e finge que nada aconteceu. Bora. É, ele acha que tá morrendo pra depois descobrir que é só uma gripe. Ah, quem nunca? Tomou Benegripe e resolveu lá. Mas... Inclusive tem uma Tape View clássica dessa história. Será que o link está no post, Eric? Nunca se sabe. Vá lá no post, pessoal, e veja se o link está lá. De qualquer forma, o pessoal vai acessar, né? Se tiver ou se não tiver, então. Mas aí daí pra frente, né, o Gatuno ele acaba meio que abandonando essa. Na verdade, depois que o Homem-Aranha acabou com ele, ele meio que já dá uma arrependida e para de agir como criminoso, né? E aí ele tem uma... encontros esporádicos com o Homem-Aranha, normalmente pra ajudar ele, tal, assim, bem depois, lá na crise de identidade que eu cito direto, né? Ele aparece e ajuda o Homem-Aranha também com aquela... o uniforme do Vespa, né? Eu acho que é ele que cria as asas, né? Eu tô confundindo. Acho que era ele. A do Vespa é ele que ajuda. É, exatamente. Então, assim, ele virou meio que... Ele saiu da ativa, na verdade, né? Ele, não é bem que ele virou um herói. Ele deixou de ser vilão e passou a ajudar o Homem-Aranha, né? Ah, sempre que o Aranha precisa de alguma ajudinha, bora aí, me ajuda. Pô, eu vou me transformar no Tony Stark aqui, eu preciso de alguém pra fazer o papel do Rhodes. Tem como? e o Gatuno eu falei aqui por alto, mas todos os aparatos dele são tecnológicos, né? Então, nesse lado da tecnologia que ele acaba ajudando o Homem-Aranha praticamente todas as vezes, né? Quando não é só pra fantasiar. Apesar que mesmo fantasiado, ele consegue fingir que é o Homem-Aranha justamente graças à tecnologia dele. Sou. Eu tenho uma mente muito poluída pra ouvir quando ele não é só pra fantasiar com a aranha. O Gatuno é um personagem que eu queria ver mais, sabe, nas histórias. Ele era interessante, assim. Ou melhor, ele tinha potencial, né? Ele tinha potencial. Ele foi pouco desenvolvido, eu acho. Legal, eu lembro dele. Legal do Gatuno é que na época que o MC Farlane lá, o funkeiro lá, o MC Farlane falava, fazia as histórias que apareceu o Gatuno. O Gatuno era igualzinho o Spawn. O que viria ser o Spawn? O Gato, ele baseou o Spawn basicamente, né, no traje do Gatuno, né? É muito parecido a máscara, a capa, né? É, se você pega as histórias do MC Farlane lá na época, logo no começo, lá na, tipo naquela edição, naquela coleção que abriu, lançou lá o melhor do MC Farlane, aparece o Gatuno. Tá nas minhas mãos essa, número 1. É, então, muito tem boa. Uma cena lá que o Gatuno tá em cima de uma igreja lá com a capa gigante, parece o do filme lá. Uhum. Muito massa. O pior que é verdade, eu tô olhando umas imagens aqui, comparando o Spawn com o Gatuno, é muito parecido. Muito parecido. No traço do McFarlane, é bem parecido mesmo. E fora dos quadrinhos, eu não sei vocês, mas eu só lembro dele naquele jogo do Play 1 lá, que ele aparece numa cutscene. Não, ele aparece no... No desenho de 64, não, 64 não, no 94, tem um episódio com ele. Ah, é verdade, E no Espetacular Spider-Man, apesar dele não virar o Gatuno, ele é o cara que nunca fala, tá no final pra cantar, é um amigo do Peter, né? Sempre que ele vai falar, o pessoal não deixa ele falar, mas no final que ele vai cantar lá, ele passa o episódio inteiro cantando, um episódio musical lá. Mas é um personagem interessante, né? E ele realmente foi um cara que mudou de lado aí, nunca mais voltou a ser vilão, né? Pelo menos não que eu lembre. Mas ele... depois dessa fase aqui do McFarlane, ele tem outras aparições aí, tipo nos anos 90, coisa e tal? Tá, muito pouquinho. Fase mesmo que o Eric comentou aí, que foi quando ele começou a ler. Se eu não me engano, essa primeira história da revista que ele sempre comenta aí, que é a Homem-Aranha 173, eu acho, sei lá. Tem uma história com o Gatuno, exatamente. É, ele tá de cama, tá quase... Aí tem o outro Gatuno, depois aparece outro Gatuno, tem três Gatunos correndo pra todo lado. É, eu acho que aparece um... Acho que é isso mesmo, aparece um Gatuno causando lá, roubando e tal. Um enfermeiro. E aí o... Enfermeiro. É, e aí o Homem-Aranha vai até onde o Rob Brown tá, descobre que ele tá de cama e tudo mais, e que o Gatuno que tá agindo é falso. É. Aí, ou seja, né, o Gatuno virou o vilão de novo, mas é outro cara, né? E aí ele... Depois disso... Aqui no Brasil, uns 6 meses depois, ele aparece pra dar essa roupa do equipamento de voo do Vespa lá. São duas aparições picadas, né? Assim, eles colocaram ele aparecendo no hospital pra mostrar ele depois recuperado e fazendo a roupa lá. É, tem também uns anos, em 94 foi lançada uma revista própria, primeira revista com o nome do Gatuno, né, The Prowler, que acho que teve só 4 números lá nos Estados Unidos, acho que deve ser inédito por aqui. É, pelo que eu vi aqui, realmente é inédito. Eu descobri que tinha esse volume 1 por causa do Clone Conspiracy. Volume 2. Volume 2? Aí que eu fui descobrir que tinha um volume 1. Fiquei curioso de ler a história. Saiu de novembro de 94 a fevereiro de 95. Então, mas é isso, né? O Gatuno voltou a aparecer agora na Clone Conspiracy. Foi até interessante a gente falar um pouquinho dele aqui, porque às vezes a pessoa tá lendo as histórias atuais, nunca ouviu falar do Gatuno antes, né? Uhum. Só vê o cara voltando à vida lá e... Inclusive, tu tinha citado, Eric, falou que o Gatuno podia ser bem trabalhado, podia ter tido continuidade nessa fase worldwide aí do Dan Slott aí. O Gatuno é um personagem quase que recorrente, né? E, tipo, inclusive, fazendo mais ou menos aquilo que ele faz naquele primeiro acordo que ele faz com o Peter, lá naquela história onde o Peter tinha revelado a própria identidade e tal, e ele aparece vestido de Homem-Aranha. Quando o Peter tá como CEO das indústrias Parker, o Gatuno é que aparece vestido de Homem-Aranha pra meio que fazer aquela... dar aquela afastada, né? Uma coisa que o Ben Reilly fazia também na época que ele tava por aí também, né? Aparecer vestido de Homem-Aranha perto do Peter, pra ninguém achar que o Peter é o Homem-Aranha, né? Foi um repeteco, então, que eles fizeram lá da história original. Bom, então, assim, igual eu tava falando, foi até bom a gente comentar um pouquinho do Gatuno, porque aí a pessoa agora, às vezes, não conhecia o personagem, já sabe um pouquinho, né? Bem por alto aqui, mas é um personagem antigo nas histórias do Homem-Aranha. Próximo personagem que a gente pode comentar, que na verdade é uma mulher, não é um cara dessa vez, é a Gata Negra, né? Essa daí é uma clássica vira-casaca, né? Que é vilã, vira-heroína, que vira vilã, que vira heroína, que vira... 99% das vezes essa transformação dela faz sentido. É. O ponto dela é que, assim, ela começou como uma vilã, de certa forma, aí revelou que ela era meio maluca, e aí ela virou heroína, entre aspas. Né, que ela ficou pro lado bom da lei. E depois ela fica, tipo, uns 20 anos, mais ou menos, de história, sendo aquela personagem que não é cinza, né? Ela não é nem heroína, nem vilã. Não, ela tá negra. É negra. Cinza, ela... É porque ela tem uma parte branca e uma parte preta. Aí você mistura e fica meio cinza. Mas... aí ela... Então ela fica nessa área aí meio no meio termo, né, que não é nem heroína, nem vilã e tal. E de uma forma muito ridícula, ela voltou a ser vilã de vez recentemente nas mãos do Dan Slott, né? Uhum. Mas eu acho que dá pra gente comentar um pouquinho dela, né? Assim, no início ela era uma ladra e tudo mais, meio que pra provar, tipo assim, ela queria resgatar o pai dela, que tava preso e tudo mais, né? Então assim, o pai era um ladrão, ela queria convencer, tipo assim, que ela também era boa nisso e tudo mais. E quando o Homem-Aranha acaba com isso, percebe que, na verdade, ela tinha um pouco de problema psicológico, né? Basicamente, a primeira aparição dela é isso, né? Tô resumindo de uma forma bem confusa, mas é pra combinar com a personagem. De preda. Aí depois ela passa essa admiração que ela tinha pelo pai pro Aranha, começa a roubar coisa pra tentar impressionar o Aranha tenta fazer ela voltar. Não, vou roubar errado. Nessas histórias aqui, só quem pode roubar sou eu, você não pode... Ela fica do lado do Aranha. Ela fica querendo agir como uma parceira do Homem-Aranha ali, né? Numa espécie literal de Batman e Robin. Ênfase na palavra literal. Eu percebi. E ela tá. O Homem-Aranha fica o tempo todo preocupado com ela junto dele, né? Porque ela não tem superpoder, pelo menos não na época, né? E ela tá se arriscando e tudo mais, então. É, dava uma. Era interessante. Essa fase da Gata Negra eu achava interessante, assim, porque. Ela não estava agindo como uma criminosa durante esse período, né? Tipo assim, ela realmente estava tentando seguir o Homem-Aranha e fazer as coisas que ele fazia. Apesar que isso seria criminosa, né? Mas a fase posterior dela é que eu não gosto, porque ela é ladra, aí ela aparece com o Peter, eles reatam, aí ele não prende ela, porque mesmo ela roubando, ela é muito bonita a ponto dele não entregar. Aí fica naquele negócio de estou convivendo com uma criminosa, mas como eu gosto dela, não vou prender, sabe? Essa parte da Gata Negra que me incomoda um pouco. Ué, você nunca passou por isso? Quem nunca? Ele fazia a mesma coisa com Raposa Negra lá? É, exatamente. Era com a Raposa Negra que também tinha filminhos lá? Será? E o que eu então, falei, isso aí é beleza, né? Ela tem uma época, ela se envolve com o estrangeiro e depois ela fica um pouco fora das histórias. Quando ela volta, o Peter já tá casado, ela leva uma surra do Venom e depois tenta se vingar do Peter saindo com o Flash Thompson, só que ela acaba se apaixonando com o Flash. Aí ela fica do lado dos mocinhos por um bom tempo. Inclusive na época da Saga do Clone, a Mary Jane vai buscar a ajuda dela, ela ajuda. Ela, assim que ela ouve o Ben falar pela primeira vez, ela já fala, opa, esse aí não é meu Peter, porque eu conheço o personagem, não vou ser enganado tão retardadamente assim. Essa época ela tava interessante, é. Na época do Flash, que eu acho que é a época que me incomodava um pouco assim, e o posterior, né, anos 2000, que aí é uma maluquice. Aí depois disso ela casa com o Flash, tem dois filhos, aí ela se descobre que... Tanto virar com a aranha, gosta de colocar aranha pra brigar e tava namorando. Você mudou de universo, separando aí, o Flash. Não, tô continuando. Depois da saga do clone, o que o Magalhães acabou de falar é o que acontece no MC2. Eu estou continuando a história. Aí ela, no universo. Ela acaba namorando com essa amiga dela e separa do Flash. Enfim. Exatamente, no MC. Enfim, é. Enquanto isso, do meio meia, eu fiquei muito tempo sem ler ali. Vocês vão falar de universo alternativo também. Eu fiquei muito tempo sem ler, mas quando ela volta, já é. Ah, perto da época da Guerra Civil lá, tal, que eu lembro mais ou menos das histórias, ou um pouco depois. Ela tá nesse padrão, eu acho que é um pouco depois, inclusive. Ela tá nesse padrão do. Ah, eu sou ladra, mas de vez em quando eu fico com a minha aranha. Aí eles fazem alguma coisa junto, aí no meio ela engana ele e rouba alguma coisa. E fica nesse vai, não, vai. Na verdade, ela. Nesse universo alternativo aí, na época que tem a guerra infantil lá. Guerra infantil. O que ela menos faz é interagir com a aranha. Ela segue a aranha, ela vira. Agência, ela se une lá a Herói de Aluguel também. Ela começa a participar um pouco das histórias do Demolidor também, né? Ah, ela passa pra um pouco das. Ah, mas aí já é mais recente. Tem um título. Já no Mark Waid, já, né? É, exatamente isso. Na época da Guerra Civil, teve um título da Heroes for Hire lá, que o Magalhães comentou aí, que é Heroes for Hire no início, não, né? O Herói de Aluguel. Não, esse Heroes for Hire aí. Traduzir. Eu tô falando o nome da revista era isso. É, os heróis de aluguel, ok. Os heróis de aluguel originais eram o Luke Cage, o Punho de Ferro lá nos anos 70, né? Tá no começo. E na época aí da Guerra Civil teve um segundo título que eram só mulheres, inclusive a Silver Sable tá no meio, eu acho. Agora eu tô confundindo, mas acho que tá assim. Não, você não é Electra. Ah, tá. Beleza. Tá negra, e... Electra, uma mulher lá que eu não lembro o nome. A Mist e a Colin. É isso aí mesmo. E um negócio que... Não, Mist no Pokémon. Um negócio que me assustou um pouco, eu até mandei no grupo lá do WhatsApp, nossa, é que tem umas capas que parecem revista hentai, sabe? Tipo assim, caramba, era pra fisgar a pessoa que tava passando na Comic Shop mesmo, pra quando ela abrisse a revista ser uma história normal, sabe? Mas tem umas capas, é tipo assim, as mulheres amarradas com os braços pra cima, sabe? E um monte de cordas caindo em formas tipo, isso não é coisa nova. De tentáculo. Hoje mesmo eu tava dando uma... Hoje mesmo eu tava dando uma pesquisada em outras coisas aqui. Eu lembrei de uma história da Mulher Hulk na época do John Byrne. Que na época que ela... Que pra quem acha que o Deadpool foi o primeiro a quebrar a quarta parede, fazer piada, falar com o leitor, pensa duas vezes. E começa a história com a Mulher Hulk pelada, pulando corda, assim. Com os traços da corda, tipo, servindo como tapa sexo e peito dela. Nossa, e ela fala, caramba, eu sabia que a Marvel... Faria qualquer coisa pra vender revista, mas não chegaria a esse ponto, não sei o quê. Lá reclamando lá. Aí vocês vão comprar só por isso, não faço. Essa deve ser a que a capa é ela falando com o leitor, né? Compra isso, várias, eu vou arrebentar. É, várias, as capas pra fazer. Ela aparecia falando com o leitor. O começo da história era ela falando com o leitor, fazendo um resumo. Interessante. É, então, assim, a Gata Negra, ela teve esse período aí, igual a gente falou, né? Resumindo aqui. Começou como ladra, se uniu ao Homem-Aranha, ficou heroína por um tempo, depois fica ali meio cinza, querendo se vingar e tal. Nos anos 2000 não li muito, mas ela, em alguns momentos ela tava como heroína, igual nessas Heróis de Aluguel, depois ela tava nesse terreno meio cinza de novo e tal. Ela sempre foi uma personagem difícil de definir, né? Até que o Dan Slott veio e quis simplificar ela ao extremo e transformar ela numa vilã e ponto final, né? É, ali no... nos anos 2000 ela tem aquela... tem aquela minissérie, né, que é escrita pelo Kevin Smith, que saiu recente com... saiu recentemente aí pela coleção Branca, que é uma história bem séria, assim, né, que fala que ela sofreu um abuso, coisa e tal, né? Não me lembro exatamente. É o Mal no Coração dos Homens. E Mal no Coração dos Homens. Bem, eu achei bacana essa história aí e achei bem, bem pesado, assim, né, por esse... Era Marvel Knights isso aí também? Eu acho que era. Eu acho que era. Lembrando assim que ela teve essas mudanças assim, mas depois de que a Mary Jane casou com o Peter, pra ela a Gata Negra sempre foi vilã, né? Porque ela tinha um ciúme dessa mulher. Por que será? É, não sei. Tanto que, mas elas ficam assim... até amigas depois, né? É, então. Até amigas, o... Acho que em Carnificina Total lá o Peter acaba levando a Gata lá pro apartamento pra eles traçarem algum plano de estratégia, alguma coisa, e a Mary Jane fica lá com aquela cara emburrada assim: não quero essa mulher na minha casa. É engraçado que a relação das duas fica de uma forma um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, mas fica meio como a relação da Mary Jane com a Gwen lá no início. Com a Mary Jane sendo a nova Gwen, né, e a Gata Negra sendo a nova Mary Jane, que é a mulher que fica dando em cima e jogando indireta e tudo mais, e a outra ficando puta. Assim. Interessante. Quando o Slott coloca ela nessa posição de vilão aí, de vilã, novamente, ela é utilizada em muitas histórias, assim, como vilã. Ela aparece nos quadrinhos do Miles e também nas histórias dos Defensores. Ela tá meio que traçando um caminho que vai em direção a ser, tipo, a posição do Wilson Fisk, assim, uma rainha do crime, se for traduzir, né? Então, é muito sem noção, né? É muito sem noção. É, meio... Também não achei muito legal, não. Inclusive, eu gosto dela como heroína, né? Se for pegar ela no desenho de 94 ali do Aranha, ela é super... Acho que é pouco tempo, né, em que ela tá envolvida com crimes. Depois ela já tá meio que como uma heroína e até aparecendo de maneira mais recorrente, assim, né, no desenho. Sim, sim, galera. É, no próprio jogo de Play 1 que vocês comentaram, ela é a primeira personagem que aparece, né, falando alguma coisa, ou uma das primeiras. Uma coisa que eu ia comentar era só pra explicar mais ou menos por que o Dan Slott colocou ela como vilã, que continua não fazendo muito sentido, mas só pra explicar qual que é a explicação do roteiro, né, só pra comentar, é que quando o Homem-Aranha era o Homem-Aranha Superior, né, ele encontra com ela, ele não tem memória nenhuma sobre os relacionamentos anteriores com o Peter, né? E aí, basicamente, pro Octopus, ela é uma vilã, né? Uma criminosa. Então ele simplesmente dá uma porrada nela e prende, né? Uhum. E aí ela, quando o Peter volta a ser o Peter mesmo, ela tá puta com a Homem-Aranha e, contrariando tudo que a personagem já foi, ela resolve ser uma vilã, mesmo que o Peter tente te explicar o que aconteceu, né? Enfim. E aí entra o que o Magaren falou. O clone lá, ela vê e fala: não, esse aí não é o Peter que eu conheço. Aí agora, quando ela conhece o Superior, ela... Ah, não, foi você sim, seu bosta. Pois é, né? Então, assim, a gente falou isso tudo porque a gente precisava comentar, mas o primeiro final que o Magaren falou é mais interessante do MC2, né? Casou com o Flash, teve a filha, que depois virou a nova Aranha Escarlate lá. Depois descobriu que ela não gostava tanto de homem assim, tem um relacionamento com outra mulher e vida que segue, né? Foi um final mais justo pra personagem. Bom, o próximo personagem, que eu acho que é um que os leitores que leram histórias mais antigas acabam lembrando mais claramente, foi o Homem-Areia, né? Porque, assim, ele foi vilão por muito tempo mesmo, principalmente, assim, a maior parte do tempo um vilão do Tocha Humana, inclusive, né? Começou como vilão do Homem-Aranha. Do Tocha. Isso, aí, começou como vilão do Homem-Aranha, mas depois migrou pro Quarteto. Acho que não, se você pegar a história dele toda, ele foi mais vilão do Quarteto do que do Aranha. É verdade, eu acho que você falou, Eric, o migrou é um eufemismo pra rebaixada, né? Que isso, a família... principal família da Marvel, Quarteto Fantástico. Mas ele... Eu acho que lá pros anos 80 que ele volta a ser vilão do Homem-Aranha, né? Eu lembro dele reaparecendo... Eu lembro dele reaparecendo naquela Marvel Team Up de Natal lá. Não, mas aí ele apareceu por causa do Tocha, né? A Team Up de Natal é o Homem-Aranha com Tocha. Eu acho que é por isso. Tanto que aquele novo uniforme que ele chega a usar, ele aparece mais no Quarteto Sinistro. Quarteto... Não é Sinistro, mas Terrível. Cara, aquele uniforme é complicado, né? Pra que aquele negócio na cabeça, cara? Pra evitar que as areias caiam. Ok. Tem uma tira no meio da cabeça. Fez sentido prender ele numa cela normal, por que não pode fazer isso? Ele tem tipo uma máscara com um pano que é como se fosse um moicano na cabeça, assim. Ok. Ah. É um moicano invertido, né? Porque só tem cabelo dos lados. Esse aí eu não ele... vi. Ele foi vilão por muitos anos, mas muitos anos mesmo, né? E eu comentei no grupo recentemente sobre limbos de leitura, né? Épocas que a gente ficou sem ler e tal, e é mais ou menos por aí que ele virou herói. Eu não lembro da história. Não sei como que ele virou. Eu lembro de ter lido... Você não gravou? Ah, não, você já tinha abandonado o Twip, viu? Não, eu cheguei Eu acho que eu cheguei a ler algumas revistas, mas sim, eu não, não li tudo. Como, alguém quer comentar aí? Ele era vilão. Teve uma hora que ele e o Homem Hídrico acabaram fundidos lá no Homem de Lama, lá. Virou um monstro de lama. Os dois se fundiram. E aí, quando ele voltou ao normal, ele ficou traumatizado. Falou, pô, essa vida que eu levo, uma hora vai me levar à morte. Tô lascado. Inclusive, foi numa história do Coisa que ele tem essa conversa. Ele fala, pô, eu tô aqui, eu sou um herói, eu sou um vilão, eu vivo uma vida muito escrota. Aí o Coisa até fala, ó, passa... Nunca é tarde de se regenerar, cara. Bora lá. Sempre tem gente passando pro lado de herói e vilão a toda idade aí, você pode ser. Eu li isso, sim. Eu li. Eu não aí, sei se eu gravei com vocês. Ele passa, a partir do momento aí, ele passa, ele deixa de ser vilão, ele passa, ele ajuda o Aranha numa edição lá que os executores prendem o Aranha, os novos executores. E aí, a partir daí, ele passa a viver, a tentar se regenerar. Ele chega uma época até a trabalhar lá na Comando Selvagem da Silver Sable. Essa sim, cinza. Great Sable. Ele chega a ser Vingador Reserva. Apesar que na Marvel todo mundo já foi Vingador pelo menos uma vez ou outra. Ele se torna membro reserva dos Vingadores. Aí no final dos anos 90, o pessoal... No final dos anos 90, o pessoal deu uma ideia idiota lá, oh, vamos lá, a gente precisa trazer ele de volta, a gente tá sem ideia, as histórias já estão uma bosta e vamos fazer o que lá. Ah, manda um mago aí, manda um mago hipnotizar o Homem-Areia e fazer ele voltar a ser vilão. Beleza, ele voltou a ser vilão. Uhum. É muito zoado. O personagem tinha ficado interessante como herói e tal. Não, volta a ser vilão. É, essa história do Homem de Lama que você comentou, eu já devo ter falado em algum programa, mas... Ela era uma das histórias que eu tinha mais curiosidade pra ler quando era criança, porque eles citam ela numa das primeiras revistas que eu li, sabe? Aí aparecia lá, tipo assim, como visto em, sei lá, Homem-Aranha 23, não sei qual que era o número. É, se eu tiver acertado o número, a memória foi... Não, é 30, é na, 30 alguma coisa, sei lá. 20, é na 30, eu acho, peraí. Por aí, né? E assim, é uma revista antigaça e tal. E eu lembro que eu li porque aparece o Homem Hídrico e aparece o Homem-Areia numa história lá dos anos... Lá de 99, mais ou menos. Ele fala, não, 28. Não chega perto. 20? 28. 28. Monstro de lama. Deve ser 27 e 28 até. É, por aí. Aí eu lembro que aparece lá, ele falando lá assim, não, não chega perto, senão a gente vai se misturar de novo. Aí aparecia lá assim, ver Homem-Aranha 28. Aí eu tô assim, caramba, que eu queria ver o que que é e tal. Aí quando eu li, ok, né? É uma história bacana, mas eu fiquei com expectativa muito alta. Mas assim, o Homem-Areia ficou. O Homem-Areia ficou basicamente os anos 90 todo, né? Como herói. Isso, tem até aquela uma aparição. Foi chantageado pelo Octopus lá na volta do Sexteto Sinistro pra ir pro lado dos vilão. Aí ele é transformado em Vrido. Uhum. Retorno do Sexteto Sinistro. E também tem aquela aparição em que ele tá trabalhando com a Silver Sable. Que é justamente ali quando o Ben Reilly tá assumindo o manto de Homem-Aranha e ele ainda não conhece, ele não tá muito ambientado ali com os interlocutores do Homem-Aranha, e ele encontra o Homem-Areia com a Silver Sable e ele fica em alerta, né? Achando que o Homem-Areia vai ser um vilão, quando na verdade ele tá. A Silver Sable fala que não é o mesmo cara, mas que ele tem um estilo diferente, coisa e tal. E nessa mesma edição tem o Johnny Storm, né? Que ele aparece desconfiando do Ben Reilly enquanto Homem-Aranha, porque ele não sabe algumas combinações entre eles dois, né? Entre o Aranha e o Tocha Humana. Daí até o Ben Reilly ele sai dizendo, né? Que mundo é esse, né? Onde o Tocha Humana é um inimigo e o Homem-Aranha é um amigo, né? Então, Só uma curiosidade aqui. O título Silver Sable and the Wild Pack, que era, eu acho que em todas as edições o Homem-Aranha tá participando, foram 36 edições e, se eu não tô enganado, nenhuma saiu no Brasil. Não, então, a gente... saiu quando ele ia participar. É, então, assim, o provavelmente não sairá, mas para quem tem interesse, sabe ler inglês ou quer aprender a ler inglês lendo quadrinhos, tá aí uma coisa que eu tenho vontade de ler, que eu não li ainda, que 36 edições com a Silver Sable e Homem-Areia e a galerinha lá. Então, interessante. Descobri por acaso também, recentemente, isso aí. De 92 o título. Foi de 92 até 95. Uhum. Pena pra você que falou que não conhecia o uniforme bonito dele, tá aí nos links. Ah, é, o uniforme bonito aí do Homem-Areia no post. Na verdade, eu descobri essa edição porque foi até 35, lá em 95. E agora, em 2018, né, na verdade saiu no final do ano, saiu a edição 36, sabe, nessa retomada a numeração original que a Marvel fez no Legacy, né? Aí saiu o Silver Sable and the Wild Pack, uma edição especial lá, número 36. Aí quando eu vi que saiu, eu falei assim, uai, cadê as outras 35, né? Aí eu fui pesquisar. Então, é isso aí, a 36 é recente e as 35 primeiras são do início dos anos 90. Então, aí o Homem-Areia, depois, vilão pra sempre, né? De vez em quando tem uma crise de consciência e tal, mas... Eu não me lembro o que aconteceu com ele mais recente, assim. Aí ele eu tinha lembro de uma história. Filha, né? A última coisa que eu lembro dele foi aquela coisa ridícula de areia rainha lá do... Ele tem uma areia consciente que se prende ela, já era, acabou. Virou um enxame ponto... de areia. Esse ponto específico, assim, eu nem me incomodou tanto. A história é ruim, sabe? Mas o... Que é Confins da Terra, isso aí que o Magari tá comentando. Porque a ideia de ter tanto o Homem-Areia quanto o Homem Hídrico, qualquer personagem que vira várias... Que consegue se espalhar, assim, né? A ideia de ter, tipo assim, um elemento daquele que é o principal, eu acho interessante, né? Porque, assim, tem que ter uma coisa pra organizar tudo aquilo, né? Senão, sei lá, eu acho que seria interessante ter mesmo. Só que a história é tão fraca que isso acaba entrando no pacote e ficando tudo ridículo, sabe? Mas aí, o conceito não é ruim. Esse conceito de ter um... Como é que ele chamava? Era tipo um... Sei lá, era uma areia primordial, sei lá. Não sei o que que era. Mas é isso, né? Ele tinha de vez em quando... Eu lembro de uma história na época lá do... Naquela época, depois do pacto, que eles estão dando uma revitalizada em alguns vilões e tal, eles, ou uma cagada neles, né, depende do ponto de vista, e aí ele protege uma menininha lá e tal, então assim, ele era vilão, mas de vez em quando ele tem uma crise de consciência. Isso aí foi na época do Homem-Aranha 3 lá, que puseram essa menininha pra fazer referência à filha, a historinha triste que o Homem-Aranha tem, ou Areia tem lá no filme. Pode ser, essa que eu tô comentando era uma... Essa parte aí eu ainda li, nessa época. Foi na época que saiu o filme, na época do Homem-Aranha 2, saiu 72.895 minisséries com o Dr. Octopus. Um outro personagem que... Esse daí também é um pouco polêmico, é o Venom, né? Que basicamente o Homem-Aranha encontrou o simbionte lá, que ele achou que era um uniforme e tal, depois descobriu que era um simbionte. Esse bicho se ligou ao Ed Brock e virou um vilão interessante do Homem-Aranha no início, né? Era um cara que sabia a identidade do Peter, botava medo pra caramba, não ativava o sentido de aranha e tal. Mesmo que no sentido de aranha não existe, porque não mostrava os pelinhos se arrepiando. Não mostrava. E aí, assim, no início era interessante, né? Botava medo, né? Tinha aquele terror psicológico, né? Que é tipo assim, ele pode entrar em qualquer esquina, né? A Mary Jane se cagava. Pois é. Traumatizou a primeiro encontro dela com a O.L. Foi por causa dele que a aranha voltou pro uniforme tradicional. Ele sempre age dessa maneira, assim, né? Meio tipo, por saber a identidade do Peter, assim, tem aquela outra. Que eu acho que é um pouco depois, assim, também, que o Peter tá em casa, na casa da Tia May, e ele aparece, ele chega em casa e o. Essa tá no melhor do Homem-Aranha número 3, do McFarlane também, que o. O Peter chega em casa e o Ed Brock, ele tá lá, né, e a Tia May achando ele muito gentil e não sei o que, é, só que ao mesmo tempo... Um amigo do banco. É, e eles vão se transformar, ele meio que vai mostrando, vai tipo fazendo que vai enforcar a Tia May com o uniforme, assim, tipo, e o Peter segurando o braço, tipo, um absurdo, assim, né? Só que cara, o... Pode falar. Eu ia falar que esse início do Venom é muito legal, assim, as histórias eram muito... É muito legal. Isso que dá tristeza, né? Isso que dá tristeza você ver o que virou depois, né? Porque, assim, esse início era muito interessante você ver essas ameaças, essa guerra fria, né? Vamos dizer assim, entre os dois, porque ele ficava ameaçando os entes queridos do Peter sem os entes queridos saberem disso, né? E tinha esse terror psicológico todo, igual a gente falou, né? E aí, depois de um tempo, ele virou um monstro devorador de cérebro, né? Então... É, okay. Que na verdade, tipo, dentro desse lance de anti-herói, assim, né, que funcionou bastante, assim, em algumas épocas, acho que principalmente nos anos 90, né, então eu acho que funcionou super bem, assim, não, o Venom tem uma revista própria, coisa e tal, ali, né, tipo, até no Brasil, tipo, saiu essa publicação, que era uma publicação que acho que era mais lado B, sabe, encadernadinho, Venom especial, então, né, claro que nessa época aí, era uma época que eu até acho legal ainda, a época do Venom especial, se for ver de certa forma, assim, o que ele vira depois, teve uma época que... Tava saindo ali, ainda no formatinho da Abril ali, aquela minissérie que tinha a noiva de Venom. Não era uma minissérie, na verdade, era uma revista já do Venom. Que, tipo, aquela ali já tinha dado uma decaída no personagem. Eu que gostava do personagem quando era criança, não, já não gostava dessas histórias aí. Até fiquei muito triste que era essa revista que tinha a noiva do Venom na capa, que é Homem-Aranha... Não vou saber exatamente o número, mas era a revista que tinha a morte do Chacal. E daí, no caso, né, eles botaram a capa, Abril botou a capa da noiva do Venom num acontecimento super importante aí da saga do clone, né? Mas enfim, tudo bem, né? Qual que foi a... Não sei se vocês vão lembrar disso, mas qual que foi o ponto de virada dele de vilão pra começar a tentar ser esse anti-herói, que era ajudar as pessoas? Carnificina total. Saiu. Ah, foi ali, então. Porque ele sempre teve essa... que eu sempre reclamo, essa frescura de eu vou devorar o cérebro de todo mundo, vou fazer isso, mas proteger inocentes. Quando ele viu que ele deu origem a uma coisa pior que ele... ele sempre teve esse senso... Doido, ele falou, bom, posso agir isso aqui de forma melhor. Uhum. Ele teve esse senso de responsabilidade, assim, né? Só de curiosidade aqui, o Venom, nessa época aí, que ele não tinha um título próprio, mas a partir de 93, mais ou menos, vou citar alguns aqui. Venom, A Long Came Spider, Carnage Unleashed, Finale, Funeral Pyre, Lethal Protector, License to Kill, eu falei... Um terço das minisséries que ele teve nos anos 90. Ele teve muita minissérie. Se parece o Anchieta lá. O Mônio sempre lembra. Final do Boss. Sign of the Boss. Listen to Kill, ele. The Runger, The Hunted, The Maze, The Madness. É muita revista. Em todas essas, ele era mais ou menos um anti-herói, né? Ele era meio que um Spawn, né? Na verdade, não no sentido... místico da coisa, mas tipo assim, ele matava e tudo mais, mas pelo bem, entre aspas, né? Ele tinha um senso de responsabilidade de não matar inocentes. Eu tô fazendo aspas com os dedinhos, assim, né? Mas é. Porque. Não sei se vocês viram ainda. Da escapa da gruta lá, ele não. O Medusa faz pra esmagar a cabeça do pobre coitado do guardinho lá. Sim, imaginei você fazendo aspas com os mindinhos, sabe? Você falou aspas com os dedinhos. Eu imaginei você com os dois mindinhos, assim, balançando. Ah, não, mas não foi o caso daí, mas tudo bem. Enfim, né? E depois ele tem essa... Ele é responsável por vários filhos, assim, né? Tanto Carnificina, nossa, quanto... Aqueles outros simbiontes ali da Fundação Vida e tudo mais, nota, né? Nota pra colocar na vitrine, Mr. Catra, com a cara do Venom, ou com o corpo do Venom. Com vários filhos. aí vira a saga do simbionte, né? Porque é simbionte pra quanto é lado e tal. E o Venom, ele volta a ser um vilão definitivo, vamos dizer assim, aí eu já tô falando do Venom como simbionte, não como Ed Brock necessariamente, quando o Ed bota ele a leilão, vamos dizer assim, né, e no, isso é na época de Caída Entre os Mortos, né, é em Caída Entre os Mortos, inclusive, e basicamente, no fim das contas, o simbionte vai parar com o McGargan, né, o que era o Escorpião. Uhum. E aí ele vira, não é que ele vira vilão definitivo, porque o durante um período ele faz parte dos Thunderbolts, né? Que é um bando de vilão fazendo missão pro... É um esquadrão suicida da Marvel, né? Basicamente. É um bando de vilão fazendo a coisa certa, entre aspas. Então ele fica aí, ele é vilão, mas tem que obedecer regras, né? Mas ele fica praticamente os anos 2000, de 2004 mais ou menos pra frente, até lá pra O Cerco mais ou menos, ele fica com o McGargan, né? É o novo Venom. Essa parte eu não li muito, eu não peguei muito, muito bem esse lance do surgimento do anti-Venom e do McGargan. Eu peguei aquela parte do Caído Entre os Mortos, em que o McGargan compra o simbionte e tal, né? Mas eu não cheguei a pegar muito dessa... Isso aí é legal, não, né? Eu não li a maioria dessa época, mas assim, o McGargan, ele vira o novo Venom. É aquele Venom com olhinho, sabe? Com pupila. Eu odeio aquele Venom. Mas ok. É a mesma coisa que me incomodava no do desenho de 94, o Venom com o pupilo. Mas ele vira o novo Venom. Eu não li essa época, mas eu sei que ele faz parte dos Thunderbolts numa época, até que o Norman Osborn é o... Eu não entendo esse povo. O Norman Osborn é tipo o diretor lá dos Thunderbolts e tudo mais. E a parte que eu li foi a partir de Invasão Secreta, porque o Norman Osborn, que liderava os Thunderbolts, vamos dizer assim, ele consegue matar a Rainha Skrull lá e tudo mais, e ele vira o novo Nick Fury, entre aspas, né? E aí ele cria os seus próprios Vingadores, que é formado por vários vilões, né? E aí o Homem-Aranha dos Vingadores é o McGargan, né? É o Homem-Aranha Sombrio, vamos dizer assim. Então são vilões... Nesse caso, eles são vilões mesmo, né? Eles têm propósitos escusos, vamos dizer assim, fingindo ser heróis, né? E aí vem o Reinado Sombrio, e por fim, no final de O Cerco, cai a casa pra todo mundo lá, e o simbionte do Venom é aprisionado, né? E aí o governo usa esse simbionte depois pra ligar ele com um soldado, no caso o Flash Thompson, criando um agente Venom, que aí é um herói mesmo, né? Porque é o simbionte controlado. E que fez parte do Guardiões da Galáxia. Isso, um pouco depois ele vai pros Guardiões. É um pouco triste quase tudo na Marvel, assim, porque começa normalmente de uma forma interessante e depois vira bosta, né? Porque o Agente Venom no início, ele era, tipo assim, ele tava mais Homem-Aranha do que o próprio Peter, sabe? Com aqueles dilemas de, ele queria ficar, ele tava namorando a Betty, eu acho, na época. E aí ele queria ficar com a Betty, mas aí a missão como Homem-Aranha, como Agente Venom, não deixava. E aí ele não podia falar do Venom pra ela. E aí ele tinha aquela luta interna com o simbionte e tal. Era legal no início. Aí depois virou uma... Caramba! As histórias da Marvel é tipo comida mesmo. É gostosa, você fica feliz quando começa a comer, mas no final você sabe de onde vai sair. Cara. Baita, que comparação, Magari. Oxe, mano. Verdade. Eu achei que o Magari ia falar que é tipo você colocar muita comida no prato, que aí tá gostoso no início, mas no final você sente culpa, sabe? Tipo assim, já deixa de ser prazeroso. Não, aquilo que era gostoso no final vai virar merda no futuro. É simples. Caramba. Então, sim, eu sei que... Aí... Apesar de não ter lido isso daí, a gente fez o Tweep View da fase em que ele vai pros Guardiões da Galáxia, né? Então, ele... Na verdade, a gente não fez essa parte, né? Ele vai pros Guardiões, ele... Aí eu tô falando do Venom como herói 100%, né? É o Flash dominando o simbionte e tal. 100%. E lá no... É 100% naquelas, né? De vez em quando tem uma recaída e tal, mas é herói, né? Ah, daí eu não acompanhei tão a fundo. E depois que ele... gosta desse Venom aí do Flash, né? Então, mas era legal no início, esse que é o problema. Mas aí, depois que ele sai dos Guardiões, ele começa a agir de forma solo, né? E aí eu venho no Space Knight, a revista, que a gente fez dois Tweep Views dessa fase, né? E agora ele voltou pro Ed, né? Então voltou a ser vilão. Basicamente isso ele, aí. Nessa edição atual, ele é realmente um vilão ou é aquela coisa meio anti-herói? É meio, mais anti-herói, né? pior que eu não li, mas provavelmente é. Provavelmente ele voltou àquelas origens lá de ter um senso de justiça meio distorcido, né? Isso, eu acho que provável. Sim. Provavelmente é bem provável. Então, assim, o Venom é um cara que a gente tá falando aqui de vira casaca porque ele começou como um vilão, necessariamente. Virou um anti-herói, depois virou meio que vilão, aí virou um anti-herói, depois virou um herói falso, depois virou um herói. Ele é um personagem que é o exemplo do vira-casaca, né? Vira e desvira, vira e desvira. Isso. Isso aí é outro universo alternativo. O universo que vale, ele tá preso, ele morreu lá na ilha, o Ed. Muito bem, então, acho que deu pra falar bastante do Venom. E um detalhe, né, pra quem quiser saber mais do Venom, a gente tem um tipcast inteiro dedicado ao Venom, né? Então, nossa, ele foi feito antes. Ele foi gravado antes dessa fase do Space Knight, se não estou enganado, então não vai ter esse finalzinho, mas é interessante pra quem quiser conhecer mais sobre o personagem. E daqui a um tempo ele aparece nos Classics também. Tá Classics, é verdade, tá quase chegando. Ah, que massa. Bom, inclusive com algumas revistas que nunca saíram do Brasil, né? A primeira aparição do Ed Brock. Do Ed Brock, de certa forma, como Venom, nos bastidores, né? Que é uma aparição que ele não. Aparece só o braço dele, eu acho. Ela é inédita no Brasil. Então, vocês vão comentar dela aí. Eu acho que é uma web ao Spider-Man. Um outro personagem aí que esse cara começou como herói, né? Ele foi um pouco diferente dos que a gente tá falando. Foi o Homem-Aranha. Phil Urich, né? Ele nunca virou a casaca, ele sempre foi vilão. O Phil Urich, ele encontrou um dos esconderijos do Duende Verde e virou o quarto Duende Verde, que era um herói, né? Ele teve uma série, eu acho que de 12 edições, dessas 12, umas duas ou três saíram no Brasil só, em que ele era um duende verde herói. Uhum. Não, só que não deu muito certo. Essa... Né? Tipo assim, ele... Por que será, né? Não tinha treinamento nenhum, vou dizer que... não sabia nada. Não, mas eu lembro que quando tava saindo isso aí na mensal do Aranha, devia ser ali, junto da saga do clone até, né? Essa época. Eu lembro que eu gostava muito dessa história do... Gostava muito das histórias do Phil Urich como... Como esse duende verde aí tentando ser herói, mas geralmente dava tudo errado, né, e tal. E o que aconteceu com ele depois, assim, hoje, até chegar no que tá hoje, assim, eu achei que eles viajaram demais, assim, não precisava ter, eu acho que pra chegar até onde ele chegou, que é o Duende Rei, né? Ah, mas ele é tá uma ideia muito inteligente. Pô, eu vou agir como herói aqui. Que nome eu vou usar? Ah, um dos maiores vilões que já existiu por aqui. Vai dar super certo, acredito. É o que eu comentei. Começou de uma forma legal. As histórias realmente eu também achava divertido lá, vendo ele. Ele era meio medroso, né? Porque ele não sabia usar direito. Então ele ia atacar, o povo ia pra cima dele, ele fugia. Porque, ai caramba, não tô preparado e tal. Então, assim, era interessante. E aí, numa fase em que eu não li, ele basicamente. Aí depois. Vira um vilão. Aí depois, né? Ele ficou. Depois ele vira. Ele vai trabalhar na polícia. Marcado, tipo, né? Ele e o Peter CSI. Ele e o Peter CSI. E ele acaba sendo mentor, o tio Phil da Garota Aranha pra treinar ela e depois volta a vir agir como a... Eu tô fazendo o universo que vale. Depois vocês falam do universo alternativo aí. Algum ouvinte, só explicando, se algum ouvinte ficar muito perdido é porque pro Magaren, depois da saga do clone, o universo que vale é o MC2, tá, gente? Então... E o ouvinte fica muito perdido é porque você tá errado. Aí... eu ia comentar dele também. Ele acaba ajudando a... inclusive depois do próximo que a gente vai falar aqui, finalmente a gente vai falar de um universo que vale, de um personagem de um universo que vale. Aí ele também volta a ser o Duende Verde lá. Ele age um tempo como um Duende Dourado, também é idiota, mas tudo bem. Tão idiota quanto tentar ser herói usando o nome de um vilão. No MC2 o interessante é isso, né? Que assim, ele tentou ser o Duende Verde, não deu muito certo e tal. E aí, como o universo ele segue mais ou menos dessa época, ele. Ok, foi pra polícia e tal, trabalhava junto com o Peter lá, no que o Peter também trabalhava como investigador, né? Depois que ele aposentou como Homem-Aranha, a gente falou disso no... laboratório. Era tipo o CSI mesmo. É, exatamente. A gente falou disso no Twipcast da Garota Aranha, ouça aí, que tem mais em detalhe essa parte, né? Mas basicamente, lá na frente, ele vê uma oportunidade de voltar a agir como herói e ele cria esse, isso que o Magarin falou, né? Aconteceu no meio-meia, que eu não li muito bem, mas eu sei que ele se envolve com um grupo lá. Como que é a história? Eu sei que em algum momento ele rejuvenesce de alguma forma, porque o cara... Ele não é que rejuvenesce, ele muda completamente de aparência, né, para as histórias atuais. E ele virou um vilão total. Tipo, ele vira o novo Duende Macabro e depois vira o Cavaleiro Duende durante a Homem-Aranha Superior e tal. E agora é o Rei Duende, né? Tipo, vai totalmente. A personalidade do cara mudou toda. Ele era um cara normal querendo ser herói. Aí ele virou um vilão. Não faz sentido nenhum. Você quer que faça sentido a história desse rapaz aí? Não, mas ele era legal inicialmente porque ele é sobrinho, né, do Ben Urich, né, então, então tem, né, o Ben é um personagem que eu gosto bastante, então sempre achei legal que tivesse essa, sempre aparecia, né, nas primeiras histórias ele dando uma desculpa esfarrapada pra estar agindo como duende, coisa e tal, né. É uma pena que, como muitas outras coisas, vão para alguns caminhos errados, afinal a cronologia ela é infinita, né? E deixa na mão de roteiristas que não vão, né, acertar sempre, né? Eles não tem uma possibilidade de sempre acertar, né? Então. Até porque tem muita coisa ruim. Tecnicamente eles assinam por isso, por roteiro, né? Agora só assina como desenhista. Até aí. Só queria chamar a atenção de vocês para um detalhe aí. Vocês perceberam que até então nos quadrinhos todo mundo que tem um tio Ben e tenta começar agindo como herói acaba virando um vilão? Acho que encontramos um padrão. tem uma história, caramba, eu não sei porque que eu lembrei disso, mas tem uma história. Então o Eric falou que do nada ele virou o vilão, assim. Eu vou, apesar de eu não gostar do projeto de ser humano que tá escrevendo as histórias lá, tem uma explicação nas histórias que não saiu no Brasil aqui, num grupo totalmente desconhecido que ninguém conhece. The Lunas. Que ele fez... É The Lunas / os Excelsiors. Eu só sei o nome, que é The Lunas, não sei nada. Então, antes era Excelsior, mas depois mudaram o nome pra The Lunas. Que ele fazia junto com o pessoal lá do Quarteto Futuro, etc., que eles eram tipo uns jovens que tentavam ajudar heróis ainda mais jovens a ir no caminho certo. Tem uma hora lá que ele surtou, que ele pegou o amuleto lá do Falcão de Aço, ele ficou meio psicótico, virou vilão, quebrou porrada com o pessoal e fugiu. Entendi. Eu acho que quando a gente fez o cast do Duende Verde, eu acho, dos duendes, a gente comentou isso. É, porque você tá falando aí, realmente tá, a gente citou que teve uma história falando, né, dele. É, inclusive, uma minissérie que não saiu no Brasil, não era bem uma minissérie, era um título que foi cancelado na 12ª edição. É o Slingers, né, que são as quatro personalidades lá do Homem-Aranha durante a crise de identidade, né. É, depois, quatro jovens diferentes assumem, né, como Vespa, Ricochete, Prodígio e Sombra. É, o Prodígio faz parte dos Loners. Só uma curiosidade, que assim, eles não caíram no esquecimento no Brasil, né? Mas lá fora, eles participaram, né? Ainda de algumas histórias. O próprio... Acho que é o Prodígio? Não lembro qual. Eu acho que é o Prodígio. Até na Guerra Civil ele tava aparecendo, tal, só que era um personagem secundário de uma revista que às vezes nem saía aqui, né? Então, enfim, esses grupos esquecidos aí, tem vários que a gente não conhece porque não foram publicados. Isso que eu quis dizer aqui. Mas é isso, né? Então, assim, ok, tem essa explicação que ele queria ser um herói, queria ajudar e tal, e ficou psicótico e virou vilão, né? Que é o que ele ainda é aí. Só uma correção: o Ricochete que participa dos Lonas, não o Prodígio. Ah, eu achei que eu tinha falado do Ricochete. Eu acho que eu falei Ricochete neles e o Prodígio participa de outras. Ah, não sei. Foi o Ricochete. Se tiver algum ouvinte aí que esteja confuso, blá blá blá blá, é o Ricochete. É o Ricochete. Não o Coelho. Não o Coelho. O personagem. É, e já que o Magarin comentou aí do universo MC2, né, algumas vezes durante o programa, no MC2, na parte que saiu no Brasil, inclusive, a gente vê que o Norm Osborn, né, o filho do Harry Osborn e tudo mais, aquele moleque esquisito lá que não envelhece no universo normal, né, ele ele foi o novo Duende Verde, né? Um grande desafio lá pra Garota Aranha numa época, né? Nas primeiras histórias. A primeira história da Garota Aranha foi o Norman sendo duende, tentando se vingar de novo, aquele, ah, meu Deus, Parque, Oz, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Exatamente. E, inclusive... Inclusive tem uma história que a gente falou isso no programa da Garota Aranha, né? Repetindo o que eu falei, ouçam lá, se quiserem saber mais. Tem uma história que ele arma a grande batalha final entre ele e a May e tal, e ele vai sequestrar a Mary Jane e ela dá mó bronca nele, né? Falando assim, enorme, eu troquei sua fralda, para de palhaçada, não sei o que e tal. E ele fica, mas você tem que ir comigo, tem que te sequestrar. Pô, tia Mary, você tá estragando o Silo Vale. Tia Mary, né? Tia Mary. Tia MJ, ele fala. Tia MJ, é. E por causa disso, né, o Norm e a Garota Aranha lá, a May, eles cresceram juntos, né, vamos dizer assim. Então, ele ficou meio doido depois de ver que ele descobriu sobre o Duende Verde e tudo mais. Só que, lá pra, sei lá, edição 30, 40, por aí, ele finalmente cai na real e vê que aquela briga entre Parker e Osborn não faz sentido e ele deixa de ser vilão, né? Ele começa a ajudar a May, mas sim, eu não confio nele não, até hoje. O cara era muito maluco pra mudar assim, sabe? Não confio. Mas ele virou o cara do bem, virou o oráculo da May. É, tanto que é ele que arma o fio de novo pra... Vai lá, agora eu não sou mais do Lindy, você pode usar a identidade. Voa, Fininho, voa. Voa, passarinho. E era interessante as histórias que ele aparecia como vilão por causa dessa relação com a família Parker, né? Tipo assim, ele é um menino que cresceu junto e tal, e era claramente perturbado por causa da família, né? A família tem um problema genético aí. Só pode. Ah, será? É, eu acho que a gente pode ir para um mais recente aqui, que é o Dr. Octopus, né? O Octopus, ele sempre foi um grande vilão do Homem-Aranha, o primeiro a derrotar o Homem-Aranha, né? Humilhar ele dando tapa na cara e tal. E ele, durante muitos anos, ele foi vilão, morreu na Saga do Clone, voltou pouco depois da Saga do Clone e tal. E aí, depois do pacto lá com o Mephisto e tudo mais, na verdade, mais ou menos... É, por aí. Eles fizeram uma coisa que nem é tão ruim, né? Eles colocaram que... Durante vários e vários anos lutando contra heróis e pessoas poderosas, ele levou tanta porrada que ele começou a ter problemas físicos, né? Demorou até demais, na minha opinião. E o corpo dele meio que começou a falhar, né? Ele ia morrer, vamos dizer assim. E aí rende algumas histórias, até com o Homem de Ferro se curar e tudo mais. E o último grande plano dele foi trocar de mente com o Homem-Aranha, né? Que é... Enfim, a gente já fez dois tweepcasts de Homem-Aranha Superior, ouçam lá também para mais detalhes. Mas o resultado disso é que quando ele foi efetivar a troca de mente, o Peter conseguiu resistir um pouco e colocar dentro do Osborn um pouco do senso de responsabilidade, vamos dizer assim, né? Então, ok, o Dr. Octopus foi pro corpo do Peter, mas foi com um senso de responsabilidade, entre aspas, né? Então ele virou um novo anti-herói da Marvel, que é o Homem-Aranha Superior. E, não, Magari. O Magari já foi embora. O Magari vazou. Agora que eu falei assim, o Octopus, ele já saiu. Já ficou offline. É. Então, assim, ele é uma das grandes mudanças aí, né? Porque, assim, ele sempre foi vilão, sem ter aquelas crises de consciência e tudo mais, e ele realmente virou um herói durante um tempo, né? Ele tinha uma forma de agir bem prepotente e tudo mais, tanto que ele se chamava de superior, né? Mas ele realmente foi herói, né? Durante um ano e pouco aí, a revista do Homem-Aranha foi dele, né? O grande plot do Homem-Aranha Superior é justamente o Otto descobrindo o que ele tinha que fazer para conseguir ser um herói. Não, e mesmo com as concepções dele de, né, de ser um cara que se acha superior aos outros, de ser um... Enfim, de se achar um gênio e ser muito mesquinho com isso, né? Tipo, mesmo a partir de tudo isso, ele tá nessa busca, né? Por... Ele, inclusive, se inspira em alguns momentos, mesmo que ele não admita, ele se inspira no Peter, né? Tipo... Tanto que ele deixa o corpo do Peter, ele deixa de ser o Peter porque ele não se sente bravo o suficiente para ser heróico e salvar a Ana Maria, né? Então, tipo, Eu acho bem interessante essa... Eu acho bem madura essa história do Homem-Aranha Superior, por mais que muitas e muitas pessoas vão dizer que não, que estou exagerando, né? Mas eu acho que dentro dessa perspectiva, assim, de da gente ver um cara que nem o Octopus, da forma como ele é, tentando se... Né, enfim, como é que se diz? Se reconciliar, não é... Fugiu a palavra. Nossa, se... É, me fugiu a palavra, mas enfim, é ele tentando mostrar que ele pode ser bom também, porque ele tem uma crença de que ele quer, tipo, enfim. Ele faz alguns, né, acordos. É, se regenerar, isso. E ele faz alguns acordos com a prefeitura da cidade de Nova York, que na época tá com o Jameson, né? O JJ. Então, tipo. E outra coisa, né? Ele. Se ele não consegue ser um herói, pelo menos ele conseguiu conquistar o JJ, né? Que é o único momento em que o JJ fica a favor do Homem-Aranha e coisa e tal, é durante o Homem-Aranha Superior, né? Então. Porque ele vai ver que o problema do JJ, no fundo, era com o Peter, né? Exatamente, né? Ele descobriu que era o Peter. Que era... Mas... O Octopus, você falou que ele nunca teve recaída, assim, nem nada, né? Na época que ele era só vilão. Mas não teve uma história que ele meio que poupou, salvou o Peter depois de uma batalha? Ah, tem. Ele salva a vida do Peter durante o saga do clone, porque o Abutre envenena o Peter. Mas ele não salva porque ele é bom, né? Ele salva porque só ele pode matar ele o Peter. Ele quer. Homem-Aranha. Meu Deus, né? Que é isso? Estou te salvando para poder te derrotar. Basicamente isso. Inteligentíssimo. Agora é muito recente, né? Mas se eu não tô enganado, eu não li Clone Conspiracy, mas eu vi as capas. Então, pelas capas de Clone Conspiracy, eu vi o Octopus ali, né? Então, não vou comentar muito pra não dar spoiler, mas eu tenho quase certeza que ele volta, né? Eles têm que ressuscitar o cara de algum lugar. A gente já gravou o view aí, né? O trip view da primeira parte de Clone Conspiracy. Nessa primeira parte já mostra já o retorno do Octopus. Então acho que não é exatamente um spoiler, até porque, né? É, não, eu tô perguntando porque, sei lá, como eu não li Clone Conspiracy, pode ser que todo mundo que volta vá embora de novo no final. Mas eu acho que tá sendo a desculpa que eles estão dando pra voltar com o Octopus de vez, né? Quem leu, com certeza já sabe, porque Clone Conspiracy saiu há um ano nos Estados Unidos, né? Uhum. Mais de um ano, ele saiu em 2016. É finalzinho. Começou a sair em final... Segundo semestre de 2016, né? Ele finaliza em fevereiro de 2016. E que dá pra dizer que o 2017. E o Octopus, ele volta pra... E no final dessa saga ele já muda de uma forma bem significativa, assim. Mas pra ficar, daí no caso, não vai... Enfim, ele já tem participação em outras revistas e tudo mais. Então... Voltou a ser vilão. Não vai virar. Vai continuar sendo um vilão, só que vai estar um pouquinho diferente, assim, né? Então, vou evitar dar algum spoiler maior aí, mas. Enfim, né? É, ele voltaria mais cedo ou mais tarde. Pra gente fechar, assim, tem vários outros personagens que já agiram como, por exemplo, vilões que já agiram como heróis durante um período curto, né? Às vezes uma história só e tal. E só abrir um espaço aqui agora pra gente comentar brevemente, se alguém quiser comentar algum, por exemplo, eu vou dar antes dois exemplos. Antes desse, você falou de pouco tempo. Magari voltou? Eu não fiquei fora do programa que vale. Eu tô participando dele. Você só colocou um negócio no ouvido aí, um algodão. Tava assistindo algodão. Tava assistindo Chaves ali. Qual episódio? O episódio dos basquinhos de papel. Ah, tá. Ok. O Besouro, ele passou um bom tempo como... Ele se regenerou lá no meados dos anos 90 também. Ele começou como vilão, o Abner Jenkins, eu tô falando. Sempre confundo o nome dele. Uhum. Ele partiu, começou como vilão, também vilão do Tosh, do Aranha, blá blá blá. No final dos anos 90, na primeira formação dos Thunderbolts, que ele foi o Mac 1, né? Depois daquilo, ele tomou gosto pela coisa e continuou herói. Até eu acabei de descobrir, só pra pesquisar até onde foi. Parece que ele morreu recentemente. Talvez quando vocês ouvirem isso, ele já voltou, porque sabe como é, né? Quem é morto sempre aparece. Inclusive lá nos inimigos superiores do Homem-Aranha, a única coisa que merece ser chamada de superior aí do Kraven, é ele que tá, tipo, agindo, falando pro Boomerang, age entre as leis, você vai gostar, vem pro lado da lei, é legal, mesmo que eu seja um idiota e quebre tudo aqui nessa loja de porcelana aqui com as minhas asas, mas é legal. Então ele ficou, desde os anos 90 até ele morrer agora, ele morreu como herói. Então isso daí mudou mesmo, porque ele era dos anos 60, né, como vilão. Ele foi um dos primeiros, lá no comecinho, né. E ele era mais do Tocha do que do Homem-Aranha, inclusive. É tipo o Homem-Aranha, igual você falou mesmo. A primeira aparição dele aqui foi em 64. Aí, bem no início. Homem-Aranha estreou em 62. Ele passou a ser o Mac 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, sei lá quanto número. Em 97 foi a primeira versão dos Vingadores Thunderbolts. Interessante. O desses menores que eu tava comentando... Dois exemplos básicos aqui que a gente pode citar, né? Tá, o Homem-Formiga também começou como herói. Vilão, um deles virou herói. Mas ele não é o vilão do Aranha. Os melhores? É o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate também. A Vampira. O que mais tem é... herói, vilão, né? Passando pra herói. O próprio Wolverine. Mas então, assim, no universo do Homem-Aranha... Wolverine não era vilão. É, ele foi inimigo do Hulk, né? Inimigo do Hulk não quer dizer que seja vilão. Mas ainda mais do Hulk, né? Mas o que eu tava falando, assim, desses menores, vamos dizer assim, né? É, na primeira aparição do Justiceiro, ele meio que é um vilão, né? Antes de continuar... o Justiceiro é um vilão. Ele não mudou de casa. Ele é um herói. Ele é um vilão. É, mata bandido... É um anti-herói, apesar de eu ser do time dele, mas não deixa de estar errado. Ele não mudou de casaco nenhum mês, assim. Eu falo porque, assim, na primeira aparição dele, ele é tipo o inimigo total do Homem-Aranha, né? Mas não, é ele verdade. Ele aparece exatamente pra matar bandido. O Chacal engana ele falando que o... É verdade. O Chacal engana ele falando que o Aranha é um bandido e ele vai lá pra atacar. Verdade. E o Puma, quando ele aparece, ele também enfrenta o Homem-Aranha, né? Assim. Aí depois... Depois inclusive o Puma é o primeiro a perceber, quer dizer, primeiro não, que o próprio Reed, o Apontador Fantástico e o próprio Peter também já tinham notado que o simbionte tinha uma coisa errada por aí, mas o Puma primeiro falou, vai ver esse negócio aí, que esse negócio aí não é normal não. Esse negócio tá esquisito. Bom, se o Peter achava normal isso aí, né? Tava muito enganado. Não, o Peter não achava, falou, tem alguma coisa aqui, mas... Eu não preciso mais trocar de roupa, não preciso mais gastar com teia. Vou ficando. É bom pra caramba, né? É um pequeno preço se pagar pra uma atividade dessa. Não pode dar. O que pode dar errado nisso aqui? já que foi a mesma máquina que fez o elmo, um elmo novo pro Thor. Teoricamente foi, né? Segundo o que ele pensava, né? Uma veio pra derrotar o Aranha, ele queria derrotar um inimigo mais forte, mas depois ele viu que o Aranha é honrado e ficou, meu Deus, agora eu tô ferrado. Eu tô em uma dívida de honra com o Aranha, porque eu sou um bosta. Tem que pagar a lua de mel dos caras, se casar. Eu vou pagar... Não, quem pagou a lua de mel foi um carinha da... Foi o cara que... É muito sem noção, né? Quem que pagou a lua de mel foi o cara que tava tentando seduzir a Mary Jane na véspera do casamento, né? Não faz sentido nenhum. A vida tem dessas. Ok, né? Exato. Ele já tinha comprado a passagem, pô. Milionário, pô. O pessoal fala que é o Batman, mas se fosse o Batman, ele tava dando em cima, sei lá, do Franklin Richard, não da Mary Jane. E aí? Então, o que mais? Então, aí deixa o Puma, com essa dívida de honra que ele tem com o Aranha lá, ele chega até a comprar o clarim do Jameson e passa... O clarim vira tipo um panfleto de propaganda pro Aranha. Olha, o Aranha é legal, o Aranha, todos devem ser amiguinhos do Aranha, não sei o quê. O próprio Aranha se enche o saco e fala, chega, eu não quero mais isso não. Vamos fazer isso, vamos brigar ali no deserto, nós dois. Se eu ganhar, você continua. Se você ganhar, você continua. Se eu ganhar, você para com essa frescura. Aí o Aranha ganha. Aí a dívida tá pra cá. Mas aí ele continua aparecendo de vez em nunca aí. Eles começaram enfrentando a Aranha também, mas não sei se eles eram propriamente vilões. Eles eram mais anti-heróis, igual o Justiceiro, assim. Que eles queriam pegar os traficantes que tinham transformado eles lá no Monte da Nádega. Tem vários desses heróis pequenos, menores, série B, além de um deus, que age assim. Naquela história lá do... naquela história lá do... O Aranha enfrenta os Vingadores lá, que ele arma um time pra pegar os Vingadores, ele chama todo esse grupinho aí de ex-Fora da Lei, tem o Rocket Racer, tem o Homem-Areia, tem o Puma, E tem o Fogo Fato, que é o Deus Supremo. Fogo Fato. Muito bem. Vencedor do último CF. É. Olha só. Pô, é mesmo, hein? Quero ver quem vai conhecer ele agora. Só sou o Ana Balfial lá. Será que o Manto não vence ele, não? Não. Bom, então, tem vários personagens menores, né? Eu não sei se compensa a gente falar de todos aqui. Até porque dá pra gente ir lembrando aqui. Se eu não falar, é a dupla dinâmica que vale, o Sujibão. É mesmo, isso aí tem que citar. Começaram como vilões, mas viram que o negócio de herói dá mais certo, né? Exatamente. Eles têm até o Urso Móvel lá, na época da Legião dos Perdedores. Ele tentou trazer, eles tentam agir como mentores pro Homem Vergonha lá. Você tá começando agora, a gente já tá aqui, a gente é mais experiente. Precisa de uma dica, é só chamar, estamos aí. Cara, é fantástico essa história. Tá vendo? Eu comecei a ler no ano bom, o Magari, as histórias do Homem-Aranha. Sim. Mas, voltando aqui pro assunto, né? Tem vários personagens aí que, por um período, eles voltam, né? O próprio... Eu não li as histórias atuais, mas eu li lá o Amazing... Lila. O Laila. Lila ou Laila? É. É do 2099, né? É isso aí, o Breno pegou. Ah, sim, agora, sim. É, tem ela... Ela se revolta depois contra o Miguel também? É mesmo, tem uma história que a Lila... Ah, ela vira um vírus, né? É um vírus que infecta. É, não, mas depois ela volta, né? É, depois rapidinho também. Eu falei zoando, mas serviu pra ir. Dá até pra encaixar aqui, pronto. Eu ia comentar, era que pronto, tá encaixado. O próprio Clash, né, que é o sultão do som. O próprio Clash, ele aparece como vilão no início e parece que recentemente ele apareceu ajudando o Homem-Aranha, né? Então, assim... Tem alguns personagens aí, mas eu acho que seria bom a gente fechar por aqui e pedir pro pessoal Só um negócio antes, o Breno tinha um negócio pra falar do Carnificina. Ah, é verdade. É, não, mas é a mesma... também é uma coisa que não é muito considerável ali, que é durante a saga Eixo, ele muda de personalidade, como outros personagens também mudam, então ele fica meio que com uns lances de heroísmo, assim, mas ele nem... Eu acho que nem vale a pena se estender muito nessa fala, sabe? É porque ele volta a ser um vilão loguinho ali também, então... Né? Você já sabe, é, né? Só um... Foi bem, bem rápido, é só... né? E o... Não, pergunta. Esse negócio de virar casaca, herói, vilão. O Jameson se encaixaria nisso? O Jameson? Ele Jameson... Dá pra nascer, é cara que criou mais vilão que ele. É, ele... Tá bom. O Jameson, ele... Controlou o Esmagaranha, já. O escorpião, o mosca, os esmagaranha, tudo na conta dele. É verdade, verdade. Jameson tentando salvar a cidade aí do criminoso. Mas ainda estava certo. Sempre certo, Jameson estava certo. Mas o que eu ia falar é que tem vários personagens menores aqui, às vezes até algum personagem maior que a gente não citou, mas ao invés de a gente ficar tentando lembrar aqui, eu queria convidar quem tá ouvindo para comentar, né? Seja no site, seja na postagem do Facebook e tudo mais. Comentar quais outros personagens você lembra que virou a casaca, né? Seja por curto período ou um período mais longo. E que era herói e virou vilão, que era vilão e virou herói e tudo mais. Eu acho que o próprio Homem-Aranha, né? Ele era herói lá no... Vamos considerar sem o que a gente fala normalmente, né? Ele era herói, mas ele perde a memória lá no, numa época com... O Dr. Octopus e age como vilão durante uma ou duas edições e tal. Então, assim, nesse nível de coisa de história menor ou até maior, comentem aí que com certeza tem muitos personagens que a gente não citou aqui, né? Alguma consideração final? Ah, eu acho que esse tipo de recurso aí é utilizado, assim, quando se trata de super-heróis e os quadrinhos de super-heróis, assim, é muito utilizado, né? Tipo, se a gente fosse tentar citar cada personagem que passou do lado do bem pro lado do mal, né? E sendo que eu acho que cada vez mais se questiona bastante, assim, né? Qual que é o lado do bem e qual que é o lado do mal. Tipo, a gente teve duas guerras civis onde, não se tem um lado bom, assim, né? Se tem dois lados, tu meio que escolhe no qual deles tu acha que é o... Qual que é o mais relacionável, dependendo do que tu concorda ou discorda, enfim, né? E até mesmo com... A palavra que você tá procurando é o clichê. Esse clichê aí é bem usado. Não só nos quadrinhos de herói. Próprio animes também, você vê, pega Dragon Ball, todos os amigos do Goku começaram como vilões. Ou no máximo inimigos, assim. É verdade. E é um clichê, realmente. E você pega quadrinho que, no caso da Marvel, tá aí desde 1961. Imagina quantas vezes que isso vai ter acontecido, né? Exatamente. Caramba, muitas vezes. Muito então, bem. Provavelmente, se algum momento rolar um reboot total do Homem-Aranha, de repente, no final de tudo, o Homem-Aranha decide ser um vilão e daí termina. Daí a Marvel pode fazer o seu reboot e começa tudo de novo lá. A origem, conta a origem do Homem-Aranha. Mas ela não vai chamar de reboot, claro. Não. É só uma transformação. Uma transformação breve aí, até o próximo ano. É um fresh start, né? Fresh start, exatamente. Bom, então é isso, né? Lembrando que o Tweepcast é um podcast mensal do aracnofan.com.br. A gente tem outros programas, né, ao longo do mês. Toda quarta-feira, Tweepview Classic, comentando as histórias clássicas do Homem-Aranha. Atualmente, estamos na época da Era do Uniforme Negro. Nas sextas-feiras, temos os Tweepviews, que mudaram um pouco de formato, né? Agora a gente está tentando fazer sempre de arcos fechados, né, de histórias. Não, a gente fazia de acordo com a revista da Panini que saía. Agora a gente está fazendo arcos fechados, né? Então, por exemplo, a gente citou Clone Conspiracy ao longo do programa. A gente dividiu tudo em três programas, né? Em três Tweepviews. Então, esses três vão ter toda a história e tal. Guerra Civil a gente está fazendo também dos personagens. Então, assim, a gente mudou um pouquinho a forma de fazer para ficar mais fluido e tudo mais, né? A história. E na última semana do mês, ao invés de ter esses programas aí, a gente tem o Tweepcast, que é esse programa, e o Tweep News, né? Que a gente comenta as principais notícias do mês aí. E além disso, a gente tem o padrinho do Aracnofan, né? Para quem quiser contribuir com o site para ajudar do pagamento de hospedagem, alguns eventos que a gente faz de vez em quando, de algum sorteio de revista e tudo mais, você pode ajudar com qualquer coisa, a partir de R$1 e tal, e dependendo da contribuição a pessoa tem algumas recompensas, né? Inclusive a gente está analisando uma recompensa que é poder até ouvir o programa antes, né? Ouvir a gravação do programa e tal, então assim, a gente está analisando ainda, mas interessante aí. Então assim, vocês ajudam a gente, ajudam o site a crescer, e se não puder ajudar via Padrim, ajude compartilhando os programas, compartilhando as postagens e tudo mais. Tem também o canal do YouTube, né, que a gente tá sempre tentando colocar alguns vídeos lá. Coloquei o vídeo finalmente que eu consegui meu Leopardon. Tô lá mostrando o Leopardon que chegou pra mim, o Magaren muito mais que eu posta vídeos lá também mostrando algumas coisas, né? Então é isso aí, né? E lembrando também que temos o Twitter e o Instagram, sempre @aracnofan, retomando aí, né, agora também a utilização aí, postando coisas aí toda semana. Exatamente, os dois estavam um pouco parados, né, ultimamente, assim, mas a gente tá tentando aí voltar mais a ativa. Então siga lá @aracnofan no Twitter, no Instagram, fanpage no Facebook, grupo no Facebook. A gente tem um WhatsApp também, né? Um grupo ali que a gente conversa. Canal no YouTube que também é Aracnofan. É tudo Aracnofan, pra tudo quanto é canal. Nosso Instagram já começou, já voltou fazendo até stories já. Exatamente, eu vi lá os stories. Bom, então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Obrigado a todos que participaram aqui também. E até a próxima. Tira casaco. Tira casaco. Leva o casaquinho, que está frio. Peter. Fire blood,